Olá, sejam bem-vindos ao Vamos Jogar no Euromilhões. Este é um podcast dedicado à conversa solta e sem edição. Todas as semanas, um convidado novo, com um novo tema de conversa da sua escolha. No final, deixa-nos uma chave de 5 números e 12 estrelas para nós apostarmos em grande e nos tornarmos euromilionários. Até breve.